No 095, chame Recife, 128, decimal 8. No 095, chame Centro Recife, 128, decimal 8. Chamei a minha 311, foi autorizado descida até nível de voo 050. Então, 3859, autorizado voar na Praça do Serviço 366, em descida 2510, caso estado 1095. 1095 na justa, voar na Serra Vitor 366 para 1500 pés, é isso? 2500 pés, reposto na final estabilizada. 2500 pés no 366. Bom dia, essa é 3179, próximo ao 0109. São 3179, autorizado ingresso e decolagem pista 10, vento 750 graus 59. Autorizado alinhar e decolar pista 10, até 3179. Tráfego Salvador, bom dia, azul. Venha posição 9170, ascendente da Índia para a Copa Alcântara. Azul 9170, bom dia, informação Índia. Pronto, Copa. Azul de posição 9170. 9170, autorizado Campinas, nível 2110, após conforme rota. Nível 300, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 1, correção 5057, controle 11928. E autorizado Campinas, via pedido 10, nível de voo 300, decola da pista 10, no perfil Dael, Dael, Leda e Motiva. Transponder 7, correção 5057, controle 11928, 9170. 9170, planejamento correto. No 1, reporte pronto. 9170, abraço. Chamou, por gentileza, faça um cheque rádio intensidade 1. 9970. 9975, prossiga. Você tem uma DLE? Já tem a nossa nova autorização? Sim, tem um plano das 1115. Afirmativo. Permanece a autorização anterior? Afirmo. Permanece a autorização anterior. Caso tenha feito alguma CHG, confirme. Agradeço. Sim, tirou, permanece a autorização, reporta quando pronto para o pushback acionamento. 9975. Agora eu vou chamar o fala. Poxa, é 312, Índia, confere. Autorizado Recife, via Brasiluna 7, após conforme rota. Nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5065, controle 119, decimal 8. Chega na 312, entendeu, autorizado Recife, via Brasiluna 7, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, chamo controle 109, 8, transponda 5060. Puxando a 63 e no 2. Cotejamento correto, reporte pronto. Vai chamar quando pronto, Puxando. Então, confirma, o hotel Romeo Golf também vai comprar de Itapuã? Afirmo. O hotel Romeo Golf também não tem separação visual com o Lima? A gente vai livrar o final da 10 com o de Itapuã. Ah, eu aguardando o copy. Ah, você escuta. Lenta. Planta de 179, bom dia, contato aguardando de decolagem. Suba via da El para nível de voo 320. 320, sobe via da El Leda Motiva, 3179. Planta 3859, torre 198, decimal 95. 1895-3859. 996, pronto, Hopper. Prossiga. Valorizando 9000, autorizado, posto seguro, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El Leda, após direto, posto seguro. Aciona 5066, controle 119, decimal 8. Autorizado, seguro, posto seguro, 360, decola da 10, curva à direita na da El Leda, após Leda, direto, posto seguro, 5066, 198. 3196, cruzamento correto. Reporte para o pushback, se não é. Chamarei pronto. Da 07, bom dia. Afirmativa, se não é Madeira, não. Não. 9177. Táxi até a Oscar, chama na Oscar para ingresso. Hotel Romeo Golf já visual com o Sana final. Se autorizado, quando superado, prossegue com o sobrevoo na paralela. Hotel Romeo Golf, ciente que altura da paralela que o senhor vai seguir? Tem que ser 202 até o 050, Vitor Alfalfa. Vai manter um pouco pra cima aqui de Alphaville na paralela, certo? Sente até o Romeo Golf, após o tanto autorizado, na minha escuta permanente. Sou permanente, grato, Golf. Bianca Romeo Lima ainda pretende ter novo sobrevoo em São Cristóvão? Afirmo, é autorizado, avisou a conta. Não na final e separação com o Romeo Golf. É só minha Lima. Bianca Romeo Lima mantendo separação com os dois tráfegos autorizado. Na minha escuta permanente também. Oi, o Guardião 07, a ponte espera da ótica. Ali mantém, Guardião 07. Aliás, mantém, Guardião 07. O filme tem que te chamar de voo? Poderia confirmar o tempo estimado de voo, Guardião 07? Gente, se aposta no final do Hernaga. Em pista 17, vento 090 graus 109. Não. Temos dois tráfegos à direita, um sobrevoando São Cristóvão, outro sobrevoando Paralela. Fique atento e observe o tráfego. Hotel Romeo Golf e Yankee Romeo Lima, informo o tráfego decolando pista 17, sentido litoral sul. Não interfere com o sobrevoo de vocês, mas fique atento ao tráfego. 7. André 259, solo 1100, libera direita, chame solo 219, decimal 9. Libera direita, solo 219, São 3859, boa tarde. O Guardião 07 está fora do solo. Guardião 07, fora do solo, 1100, agora com controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, obrigado. 3859, autorizando ataque de Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, está 3, 859. Hotel Romeo Golf na escuta. Prossiga, senhora. Por gentileza, se afaste da sinal da 1-0, temos tráfego se aproximando. Siga para o farol de Itapuã novamente. Sim, senhora, vai prosseguir para Itapuã novamente. Yankee Romeo Lima, mesma instrução. Está presente, siga para o farol de Itapuã aguardando instruções. Ambos observando o tráfego que decolou da pista 1-7, sentido litoral sul, tá ok? Visual com a pista 3. Afirmativo, sim. 4000, via bombe no 095, apenas uma interrogação. A gente, após bombe, vai voar o Serra Vitor 07367? Serra Vitor 366. Então, após bombe, voo 366, confirmado? Afirmativo. Certo, no 274. Lembra, abaixo da altura e chame torre 198, decimal 95. Controle, é o Guardião 07? Eu tive o Guardião 07. Decolou de Salvador para Ondina, atingiu a linha do litoral, está mantendo 500 pés o Guardião. Tente do Hotel Romeo Golf, agora a posição de uma hora, menos de uma milha, a mesma altura? Está visual o Guardião com o Hotel Golf. Gente, reporte para pouso, Guardião 07. Passará para pouso. Beca acionamento no 03, estará em 3.12. No 3, aguarde, no 3.12. É o 3859, Juliette, portão 4. Juliette 04, está 3259. Certo. Hotel Romeo Golf já visual com o avião nacional. Se autorizado, quando superado ele, vai seguir pela paralela com posição Cristóvão, senhor. Pode mais algum sucesso para seguir paralelo para São Cristóvão, o Hotel Romeo Golf? Vai aguardar, senhor. O Salvador, gol 2196, puxa de acionamento. Foi copiado quantas milhas de Salvador? Para o parque 2196. Poxa, na M3 no 2, com o quadrante que fica de solo, assim que o Airbus da TAM partia no 4, ele tinha chamado táxi. Pode não estar liberado, M3 no 2. Mantenha-se na sequência livre e reporte a quando a 20 milhas de Salvador atenta a área proibida de Camaçari. Eu vou seguir no paralelo sentido São Cristóvão, atenta a aeronave nacional da 1-0. Estou seguindo, visual que aeronave, grato, meu valor. O Yankee Romeo Lima poderia confirmar novamente a solicitação? copiou a solicitação do colega do Romeu Golf, retornando São Cristóvão, atento à aproximação do mesmo, em Alto Romeu Lima. Afirmativo, ambos atentos à aproximação da final da Unuzeli, mantendo separação visual com os tráfegos, em Alto Romeu Lima e Hotel Romeu Golf. Lima. Paulo, bom, 2196, puxa, pega para a meta. Gente, livre de vírus, o Vitor Alfa Alfa, após desvio, está autorizada para o EDSAP. Após desvio, o EDSAP, Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa, reautorizado o vício da T3000, pós ajustado ao 9015. Para 3000, comigo, Vitor Alfa. Sou eu, Guardião 07, visual contínua. Gente, você consegue ver a correção do pouso com pouso. Falou também, a libera direita, solo 219. 319. 319. Autorizado táxi via Alfa, mantente da Juliette. 170 linha, livre decolagem, vento 090 graus 1. Livrando o setor, agradeço toda a colaboração, segue com crua de Yankee Romeu Lima. Yankee Romeu Lima, ciente, aguarde transferência. Autorizada para o Serra Vitor 366. Yankee Romeu Lima transfere agora, controle 119, decimal 8. 198, agradece, Lima. Controle Salvador, o Papa Tang, Yankee Romeu Lima. Livro. Frequência da torre no altura do farol de Sapão, essa comprou direto de Serra em Yankee, informará como visual para pouso. Yankee Romeu Lima. Gente, Yankee Romeu Lima. Xanema 312 autorizado, táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 9015, no voo. Índia Alfa, 2196, obrigado pela volta. Para o táxi 2196 com 161 a bordo, alternador Aracaju, 2 horas e 50. Obrigado, aeroporto totalmente travado. Gente, grata. Controle Salvador, bom dia, azul 9170, da EU Lida, passando 1800 pés. Azul 9170, contato Aranha Decolagem, suba via da EU para nível de voo 300. Salve via da EL 300-29170. Voo 2171, na pista 2506, ajustado 1-0-1-5, autorizado aí nave, reposto na final estabilizada. 2500-1-0-1-5, abordarei na final, voo 2171. Serão 9975, pushback e acionamento. 9975, autorizado, pushback e acionamento, reporte táxi. Santana. Tá vana pro hoje, Leda. Leda tá presente, 9170, obrigado. 3312, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 101. Alô, 0995, você vai ter que manter a posição mais alguns minutos, vai chamar para o grupo. Sim, a gente reporte quando totalmente pronto, 9975. Victor Alfa Alfa, autorizado o Vana Pro do Eduna para final do procedimento NDB Zulu. Para Eduna para o procedimento Zulu, Victor Alfa. Sim, senhor Hotel Romeo Golf, já vou pedir para o senhor estar presente então, se afastar, que já temos um tráfego na final, tá ok? Você vai ver nos destinos? Aqui vai afastar com proa norte, já vai pra pouso em remarque, senhora, grato. Sim, só tava no meu golfe. Grato. Pode estar pronto, vou no 2196. 2196, até o ponto de perder. Vai, mano, 2196. 312, decolou 12, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, até a volta, 6312. Transponder 5055, controle 119, decimal 8. Suba via para nível de voo 350, via saída PUCA, o Oceano 6312. Da PUCA 350-6312. Só o meu golfe, Romeu, dado o cotejamento correto no pátio da Aerostar, confirme o PLB e a autonomia. Pista 2000 pés, autorizado o final do procedimento NDB Zulu. Reporte na final, o Victor Alfa Alfa. Reportarei na final do Zulu, Victor Alfa Alfa. Gol 2171 na final, visual. Ou 2171 no complexo, também torre 118 decimal 95. 1895, vai chamar 2171. Gente, aguarde ele retornar o seu voo com a torre. É o Gol 2171, bom dia. Bom dia, 2171, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 119, informa o tráfego à esquerda, seguindo para o ponto próximo à cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação, tem pouso autorizado e o vento permanente. Está livre em posição, na 10, 2171, atenção ao tráfego. Yank Romeo Lima na escuta? Yank Romeo Lima, agora na sua escuta, em deslocamento para São Cristóvão, quando autorizado. Yank Romeo Lima, informe que agora tem dois tráfegos na final, após a gente não vai ter mais tráfego, vai possibilitar a sua sobrevoo São Cristóvão. Peço que o senhor mantenha este setor próximo a Enrimar e aguarde instruções para aproximação para Enrimar. Se o senhor se aproximar muito, vai ficar desconfortável para as aeronaves que pousam na final da 1-0. Sim, vai acontecer através da Enrimar, aguardando instruções, Yank Romeo Lima. Gente, obrigado, Yank Romeo Lima. Você troca o seu código para o 0224. Tchau, Lima. Sim, Romeu Delta, livre essa nave para o táxi. Salvador, uma boa, tá 3304, tá no portão 8, ciente da Índia, para autorização Brasília. Tá 3304, Índia confere, autorizado Brasília, via Pujulu 17, após conforme rota. Nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5063, controle 1-19 decimal 8. A Lima tem 9-0, voo 2196. E após o nosso plano, decola na árvore, elefa da 1-0 com curva à direita. E 5063198, 3304. Então 3304, cotejamento correto no 8, reporte pronto. Tá 3304, tá pronto. Confirme, pronto? Afirmo. Então 3304 no 8, autorizado, estiver de acionamento, reportado. 3304, vai reportar. Em Recife, na frequência 125 decimal 1, caso negativo, 123 decimal 8. Recife, 125, 1, alternada 238. Tomando o gol no 184. 1184, sendo identificação, desse nível de voo 050 via chegada Mari. Via Mari, pode ir pro Oceano 368. 1-1-8-4, autorizado usar na produção é a Vida 368. Fluência, bom dia. A produção é a Vida 368, gol 1-1-8-4. Confiado, Maria. Estão descendo agora. Obrigado pela gentileza. Litoral Falsa, sinal de procedimento, Zulu. Litoral Falsa, completo sinal do procedimento, chame Turim 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, Vitor Alfonso. Federal 9975 autorizado, tá? Via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, ponto de espera Torre. 1-1-8, decimal 95, ajuste na 095, morro. Autorizado, tá? Sem frente, Pátio 1 no Índia, ponto de espera. 1895, com Beguinho, já lá, 60. O Vitor Alfalfa na escuta. Tá 3304, confirma, iniciando. O tá 3304 tá pronto aqui, tá só tentando um contato com a manutenção para iniciar. Gente, agilizando por gentileza. Ok. 198, gol 2196. Tango Vitor Alfalfa, na escuta da Torre Salvador. Vitor Alfalfa, na escuta da Torre Salvador. 2196, decolou no perfil da ELF, cruza 1710. Abatango Vitor Alfalfa, Torre 198, decimal 95. 1895, Vitor Alfalfa. 31 decimal 9 para o cruzamento do pátio principal. Suba via Dael, para nível de voo 360. Tá certo, via Dael 360, gol 2196. 1184, prossiga. Adiós, confirmando 060, né? Nível de voo 050, sua descida. 050, obrigado. Passaner 6312, chame centro do Recife em 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. Copiar circulada 2545, aprimar 12685. O mestre Vitor 2, bom dia. Bom voo. Tchau. É, escuta aguardando. Já avisou algum tráfego na final da 1-0? Visual, Ian, com meu amigo. Sim, se afasta do tráfego, por gentileza, ele vai efetuar uma base pela direita da pista 1-7. Da direita da 1-7, com o meu Lima, mantém posição. Vitor. Litoral Falco, autorizado, base pela direita, pista 17, reporte final da 17. Reporte final da 17, Litoral Falco. Visual com helicóptero na, à sua esquerda, sobrevoando ali os prédios, mais ou menos, ali na altura próxima ao Salvador North Shopping? Ainda não. Está aproximadamente 500 pés, ok? Sou visual com os dois tráfegos. Vai se aproximar então, Romeu Lima. Yankee Romeu Lima, pode seguir para agora para São Cristóvão e observe o tráfego na... girando o básico 57. Tá visual com o mesmo, Lima. Sim, sim. Ó, Vitor Alfalfa, então avistou o helicóptero e estamos aqui na base pela esquerda da 17. Sim, sim. Quantas pessoas a bordo? Sim, sim. Federal 9975, ali mantém pista no zero. Ali mantém a nossa pista. Quase para final, embaixo travado, Vitor Alfa. Uso autorizado pista no 7, Vitor Alfa. Vento 090 graus, 109. Alfa, sim. ...9975, ao alinhar livre, decolagem, 090 graus, 109. Ao alinhar livre, decolagem, 109. Vitor Alfa, solo aos 22, qual o passo que segue? Tio, sem problema, Vitor Alfa, solo aos 22 e o passo que está livre. Tá 304139 agora, 3 horas até no Berlândia, pronto. Tá 3304, táxi aprovado até o ponto de espera, via Bate 1 no táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 1095. Tá 3304, livre, táxi via Bate 1 Índia, ponto de espera 1895, 1095, mais justo. Tenha bom dia. Bom dia. O Golfo Romeu Delta, ingresso Pátio 1, segue o TAN retaguarda até o ponto de espera, via Pátio 1 em Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 1095. Federal 9975, bom dia, contato aguardando a decolagem, suba via da El para nível de voo 360. Via da El para 360, 9975. E o Mike Sartre está na rotatória, viu, João com campo. Sartre Charles Juliette, torre 198, decimal 95. 895, Charles Juliette. Federal 9975, poderia levar a posição Irone, Oreda? Era 9975 autorizado, vou dar para o de Leda. Leda, obrigado. Mike Charles Juliette, autorizado final da 17, reporte vertical, né, irmã? Reportará o Mike Charles Juliette. Mike Charles Juliette, como tráfego sentido contrário, um helicóptero também, seguindo para a Serra Índia, Eco Índia, já foi pedido para evitar a final da 17, informe visual com tráfego. Informará o Mike Charles Juliette. Yankee Romeu Lima, informa o tráfego sentido contrário, um helicóptero está aproximadamente à sua direita, mais ou menos a uma hora. Por gentileza, informe visual com tráfego. Informar a conta visual, Lima. Dois, Salvador, bom dia, 3. 3304, ponto de espera 10, pronto. Então 3304 autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 11 nós. Livre alinhar e decolar pista 10, tá? 3304. Controle em 119, decimal 8. Romeu Lima, transfere. Ainda não visual com tráfego informado. Sim, já está. O tráfego já foi superando. Sim, Lima, graças. Mike Charlie Juliette, pouso autorizado pista 17, vento 100 graus, 129. Qual parte que segue após o pouso? Parte 4, Mike Charlie Juliette. Sim, parte 4, pouso autorizado. Mike Charlie Juliette. Juliette. Próximo deve descida. Cumpriu a distância e reposta o gás de comida. É confirmando o aliado de comida para o horário. Afirmativo. Afirmativo, será que o regimento RNAV é autorizado para o sistema Vitor 366? Vente Yankee Romeu Lima. Controle Salvador, hotel Juliette Serra, ideal de descida. Hotel Juliette Serra, autorizado descida, reposto para o Itapuã. Reportará para o Itapuã, hotel Juliette Serra. São 3304, decola 27, chame controle em 119, decimal 8. São 3304, controle 198, bom dia. Juliette, qual a pista livre? Carlos Juliette, livrando a pista. Bom dia, contato a decolagem, suba via Pablo para nível de voo 360. OTAN 3304, sobe via pro 360 na árvore, elefa visual, possibilidade de voar, elefa. Aguarde, TAN 3304. Não, 3304, amiga. Azul 2590, de alta descida. Azul 2590, Romeu Delta, livre decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus e no 09. Ativo 1 no 23, decimal 80. Recife 25, 1, 2, 3, obrigado. Finalizou na final, voo no 1184. Voo no 1184, completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, até. 3 no Índia, confere, Guarulhos autorizado, IAP Zulu no 0 até Taubaté, nível de voo 360. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, saída da Eule da Motiva. Transponder 51, 10, controle Salvador 119, decimal 8. Por gentileza, confirme somente a saída copiada. Correto, 63 Nuno, chame para puxar acionamento. Bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, confirma Delta decolado, cruzando 1800. Confirma meu Delta ao controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 430, confirma meu Delta. 00 graus, 11 nós. Autorizado, pouso baixado ao lado, 1184. Corre, 1185. 1185, já. Obrigado, um abraço. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia novamente. Reporte para o de Itapuã, iniciando espera, informe tráfego na final da 1-0. Reporte visual com tráfego. Vertical de Itapuã para espera, com curva pela direita, reportando a visual, Hotel Juliette Serra. Juliette Serra, visual com tráfego na final da 1-0. Serra, condições de cruzar a retaguarda do tráfego e seguir para uma base para a pista 1-7? Afirmativo, cruzamento da retaguarda do tráfego na final da 1-0, considerando base para a direita para 1-7. Hotel Juliette Serra, ciente, reporte de base para a final. Reporte na base para a final, Serra. 1-8-4, informa o tráfego à direita, um helicóptero passará a sua retaguarda, não interfere com sua aproximação. Derribe e pouso no 1-8-4. Ciente, no 1-8-4. De 107, ao controle. Positivo, voo visual e sempre na escuta, autorizado para prosseguir. Responder normal, guardião 07. O guardião 07, eu preciso do seu estimado para pouso à localidade informada. Ok, anotei. Solo 33, libera direita, solo 1219. 219, na próxima direita, voo 1194. Sou em Salvador, hotel Juliette Serra, de base para final 1-7. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-3. Vida 1-7, corrijo. 1-7, baixado e travado, autorizado pouso, hotel Juliette Serra. Salvador, muito bom dia, hotel 359, formação Índia, quando possível autorização Curitiba. Autorizado. Muito grato, Golfe Melhor. 3304, chame resistência, frequência 1288, caso negativo 1260, 3304. Tá ok, legal, 288260, tenha um bom dia. Boa. Azul 2590, descida para 2500 pés, está autorizado voar para o Serra Vitor 366 para aproximação e pouso pista 1-0, câmbio. 366 para o Hernández, autorizado 2500. Papa Romeo Golf, Romeo Delta, chame Recife 1251. Recife 251, Romeo Delta, bom dia. Boa. Volta do plano, no meu pé. Decolagem 17, com curva à esquerda, via corredor forte. Transponder 0170, controle Salvador 119.8. Protejamento Correto, olha a Fatan confirmando 0 único a bordo, Salvador 2:30. Aumenta critério, chame a torre para táxi de decolagem 1895, Kennedy 1095, bom voo. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, controle, ajusta no 095, desça para 5 mil pés, chegada Mari, DB Zulu, pouso pistão na 0. Chegada Mari, DB Zulu, para pistão na 0, pouso 095, perfil Arbor, Elefa. Voa DCT Nítimo, intercepta Pêsulo 21. Transponder 5073, controle Salvador 119.8. Autorizado Curitiba 360, roda conforme, decola pistão 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Nítimo, Pêsulo 21, passa 5073, o transponder, controle 198, tá 3859, tá no. Posição 4. 859, cotejamento correto, portão 4, chame pronto. Golf Wilson, prossiga. Já autorizado via Golf 677, nível 090. Decolagem pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponder 0276, controle Salvador 119.8. Sim, vai contar três voos de resolve com a capteira. Acionamento autorizado, chame para o táxi, Romeo Golf Vitor, confirmando Golf 677, aerovia. Sim. 7, cheque 3, torre 1895. Dia, Papatango Vitor, Índia Juliette, prossiga. Firma o horário do plano. Torre 1895. Boa, 1895. Controle o Papa Tango Romeo? Diga. Tem algum problema pra gente fazer o aeronave da Alva Zero? Nenhum problema, desça para 4 mil pés e voe direto para o Serra Vitor 368. 4.000, direto Serra Vitor 368, Papatango Romeo. Salvador, azul 2590, visual com trem baixa, travado 7 milhas. Azul 2590, bom dia, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, vamos ver. Confirma o vento para o 2590? 090 graus, 119. É, 090, bom. Índia Juliette, cópia. Cairo Lourenço, autorizado, roda DCT, 1 mil pés. Decolagem no 7, curva à direita, corredor Axé. Transponder 0160, controle em Salvador, 119.8. O Vitor Índia Juliette, confirme alternado e autonomia. Chame a torre para acionamento táxi decolagem, Kennedy 1095, torre 1895, bom voo. Confirme Bandeira está aqui aprovada até o ponto de espera. Via parte 3, parte 1 na Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1095, bom voo. Para o posto de estacionamento, está 32159, posição 04. Um minuto para o posto, está 3859, aguarde. Aguardando, está 3859. Pessoal, bom dia, está 3663 com a Índia, autorização Guarulhos. 3663, bom dia, Índia confere, Guarulhos autorizado, via PES 10 até Taubaté. Nível de voo 340. Decolagem 10, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5106, controle Salvador 119.8. 340 aprovado, Guarulhos, rota do plano, preso 10, Taubaté. Decolagem 10, curva à direita, da El Leda Motiva. 5106, transponder, controle 198, TAN 3663. TAN 3663, cotejamento correto, confirme a posição. É a 09, tá? 09, chame pronto. Alô, Azul 2724, informação aqui. Azul 2724, Índia confere, prepare Conde, aguarde um minuto, copia. Guarda. O TAN 3859, posição 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar para táxi, TAN 3859. Ofício aguarde para o ingresso. Já passamos autorizado de decolagem, comprou a norte, ventos 100 graus, 119. Já vou seguir para ali, mantém pistão no 710. Todo 1048 é o controle, ajuste no 025, desça para 5.000 pés, voo em mar e chegada a mar, NDB Zulu para pouso pistão 90. Vente na mar, 4.000, sou autorizado, voo Serra Vitor 368 para aproximação RNAV. O voo no 64. 368, voo no 0277, controle 199.8, azul 2724. Cotejamento correto, azul 2724, chame para o estacionamento. Chamará. Fornou Charlie Alfa Tango, decolador 43, aguarde transferência. Aguardando transferência, vou Charlie Alfa Tango. Pro Romeu. Opa, aqui Lopaz 3, 4 Romeu, 2590. Gente, aguarde mais alguns instantes para decolar. O Vitor, eu informo, tá conseguindo linha do litoral norte. A 1.000 pés não interfere com a sua decolagem, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus 11.9. Romeu, Golf Vitor. Tá, Alfa Tango, transfere agora controle 119 decimal 8. 198, Tango. Controle Salvador, bom dia. O Tchelo Fatango decolou. Número meu pés na linha do litoral norte, transfere. Tchelo Fatango, qual estimado para pouso? Tá estimando pouso para os 10 da próxima. No número 2 no setor, aguarde. meu, Papa Tango Romeu, está autorizada a aproximação, Renato. Autorizada, Renato, Papa Tango Romeu. Vitor decola, 45, controle, 119, decima 8. 198, Romeu, Gorfito, graças a Deus, Papa Tango. Papa Tango, aciona normal no transponder. Acionado, 0170 normal, chegou. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeu Golfo Vitor. Papa Tango Romeu Golfo Vitor ao controle, contato radar, passa 2000 pés, suba sem restrições, cabeça. Boa noite, Sainz, com a de Romeu Golfo Vitor. Xané 63 no 1, porção 02 autorizado, chame táxi. Corre Salvador, muito bom dia, são 3859, ponto de espera da 190 pronto. 3859, autorizado a alinhar e decolar pista, 10, vento, 070 graus, 11 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, são 3859. Estacionado, pronto para o táxi, de tempo direto. Júlia, autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar, Júlia. Autorizado o táxi até a Oscar, Júlia. Ouro 648, desça para 4000. 4000, 648. Mano, tá livre a decolagem, que eu tô na 3859? Afirmo. Excelente, tá na 3859. Então, o Romeu informe o contato visual com a cabeceira 1-0. Visual com a cabeceira 1-0 propõe a modificação das regras e a aproximação visual para 1-7. Ok. Proposto e aceito modificação 1-1-4-9. Chame a torre agora, 1-1-8-9-5, e solicite instruções. 1-1-8-9-5. Está visual. Papa Tango Romeu. Torre, o Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Bom dia. Crime? Meu Papa Romeu, Papa Tango Romeu. A Bienal da 1-0 visual propõe a aproximação para a 1-7. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, plano instrumento cancelado aos 4-9, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 1-7, Papa Tango Romeu. Curva esquerda, base pela direita, reportará no final da 1-7, o Papa Tango Romeu, já visual. Então 3859 decola aos 4-9, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, bom trabalho, até a próxima, são 3859. Papa Tango Romeu, qual parte que segue após o pouso? Vai pra Aerostar. Gente. Controle Salvador, está em contato, radar, sua sem restrições. Subindo sem restrições.